porra, mano. Tiro, polícia, os caras invadindo a quebrada. Oh, mano, e eu não conseguia sair, ó. Pelo amor de Deus. Isso aí, mano, mó solução. Várias minas. É mesmo? Não, não, vamos, vamos aí. Deixa eu só. Só vou colocar uma roupa aí, aí nós já saímos. Eu vou sair na caminhada, vou dar um rolê. Quem sabe trombo uns amigos pro proceder. Eu tô na minha, moro, não devo nada pra ninguém. Mas inimigo todo mundo tem. Crocodilagem tem uma pá no caminho. Parente, amigo e até o vizinho. No caminhar tô indo sozinho. Mas só não quero trombar aquele tal de Luizinho. Eu sei que não vai dar, eu vou ter que trocar. Ele ou eu, o só quem vai ficar. Mas deixa pra lá, o que vale a caminhada. Se não hoje, amanhã de quebrada. Olho na rua 3, mas olha só quem vejo. Manuquinho com pivete saindo pro rolê. Chega aí, vamos pra um proceder. E aí, meu mano, fala aí, como é que tá? Muita coisa rolou de lá pra cá. Diz aí, há quanto tempo cê saiu de lá? Faz uma semana cá, vinho, mas tá embaçado. Sem dinheiro pra comprar o leite pro pivete. É foda, e nada se define aí. Tô preparado pra voltar pro crime. Irado e revoltado, mais um Patrício. Ex-presidiário, o crime é o ofício. Fica difícil, trampo, honestamente. Mas é assim, francamente, o que o sistema quer. Siga o seu caminho, Deus te proteja. Só espero que daqui um tempo eu te veja. Vou prosseguindo a caminhada, bem na moral. Olhando a rua onde batia o futebol. Tempo bom, que não volta nunca mais. Lembro dos manos que deixei para trás. Dona Luzia continua lá, benzendo a molecada, tirando o quebrante. Força da fé que ilumina todo instante. Agora tô chegando perto da biqueira. Aqui sangue ruim, já vi virar poeira. Francisco Morato doido, é assim. Um dia bom, 29 dias ruins. Igreja da Assembleia e boteco tem em toda esquina. Um pra orar e o outro pra tomar canjibrina. De um lado 10%, do outro violento. E assim FM vai sobrevivendo. Vou seguindo meu caminho. Cada um, cada lei eu conheço, sou parte de lá. A quebrada é meu mundo. Aqui tudo conheço, tentei te deixar, mas não dá, não dá. Prosseguindo a caminhada vejo Benedito triste, sentada na mão, uma fita amarela. Lágrimas caem dos olhos dela. Parou pra perguntar, vou ver qual é que foi. Ela está com saudade dos dois. E ela se pergunta, o que fiz pra merecer essa sina? Perder marido e filho numa chacina. Eu fico triste, mas nada posso fazer. Eu só lamento e continuo no rolê. Parece ficção, só mais um episódio. Periferia esquecida, o que manda é o ódio. Só Deus, meu Deus, pode ajudar. Não deixa a molecada desandar. Manter distância das drogas é difícil. Daquele oitão claro e brilhante, quase impossível. Ladrão aqui fascina, é super-herói. Mentalidade que uma pá de mano destrói. Mas cada um tem o seu destino. Mas no que vai se inspirar aquele menino? Quer ser trabalhador, pra sempre humilhado? Ou quer ser um traficante de carro importado? Vixe, Mitsubishi e outros mais. Sim ou não, ser um bom rapaz. A vida é sua, você pode escolher, irmão. Entre lutar, viver ou morrer. Só você pode escolher. Entre viver ou morrer. Viver ou morrer. Vou seguindo meu caminho. Cada um, cada lei eu conheço, sou parte de lá. A quebrada é meu mundo. Aqui tudo conheço, tentei te deixar, mas não dá. Vou prosseguindo o meu caminho, bem na moral. Pedindo a Deus que me livre do caminho do mal. E que afaste de mim os meus inimigos. Mas quem sabe os inimigos transforme amigos. Sei lá, o dia de amanhã posso até precisar te Jesus perdoou, quem sou eu pra não perdoar? Aí, JT, pode chegar. E aí, o 212 segue a trilha. Pode acreditar, isso é verdade. Ser perdoado e perdoar é uma necessidade. Ninguém é autossuficiente. Quanto mais você guarda mágoas, mais sua alma fica doente. Quase 2000 anos atrás o exemplo foi dado. Mesmo assim, insistimos em percorrer o caminho errado. Porém, nunca é tarde pra fazer o bem. Se arrepender do mal e fim dizer amém. Isso não é ser submisso, também não é compromisso. Sua dignidade, agora eu atiço. Pra operar a vida sua, JT é Messias, o sol que vem. Eu vou seguindo meu caminho bem, bem na moral. Sempre ligeiro, sempre ligado, longe do caminho do mal. Vou seguindo meu caminho. Cada um, cada lei eu conheço, sou parte de lá. A quebrada é meu mundo. Aqui tudo conheço, tentei te deixar, mas não dá. Vou seguindo meu caminho, cada um, cada lei eu conheço, sou parte de lá. A quebrada é meu mundo. Aqui tudo conheço, tentei te deixar, mas não dá. Parte de lá, aqui tudo conheço, tentei te deixar, mas não.